Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais da conta, rapaz. Ei, quando a gente acorda cedo, abre os olhos e vê que tá vivo, já é um presentão, né não? Olha que tem gente que perde tempo riliando, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje, pela primeira vez, a dupla Edu e Edinho com a música do Goiá Filho, a frase irretocável do grande Charlie Chaplin. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Rio Negro e Solimões. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. O meu Nordeste traz o grande sucesso do Aviões do Forró. A dica de hoje, comadre, eu vou te ensinar a fazer. Eu acho o doce mais gostoso que existe. Não sei se é porque a minha mãe fazia um maravilhoso e eu passei minha infância e adolescência comendo esse doce, que é o pudim de leite condensado. Vou te ensinar hoje, tá bom? E hoje eu vou receber também no programa, ele ficou afastado do rádio muito tempo e está de volta agora ao rádio, de volta à Rádio Estúdio Brasil. Ele é cantor, é compositor e é radialista, o Maurício Fares, que durante muitos anos, né, fez programas na Rádio Nacional da Amazônia, fez shows pela Amazônia inteira. E hoje ele vai estar no programa conversando, cantando e falando do seu novo programa que ele vai fazer na Rádio Estúdio Brasil. E que você que transmite o programa do Cleiton Aguiar, do Amado Batista, do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, pode pedir também agora o programa do Maurício Fares, né? Alô! A lorota boa de hoje é a esposa irritante. Mulher quando pega pra irritar a gente, né? Eu começo trazendo uma das mais belas vozes do Brasil. Sula Mazurega e os Sonados da Vida, Gino e Geno, Comendo Poeira. Se fosse mesmo verdade o amor que você jurou, eu não vivia sofrendo, morrendo por seu amor. Coração que vai que volta, só faz a gente sofrer. Solidão é matadeira, e eu vou comendo poeira de saudade de você. É, mas eu não tô comendo poeira sozinha, não. Olha só quem tá comendo poeira comigo. Meus amigos Gino e Geno. Quando a gente se apaixona, coração leva a pior. É porrada no juízo, sofrimento que dá dó. A gente vira farrapo, dá vontade de beber. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Bato por amor. Nunca fui boa na escola, mas dou banho em doutor. Meu amigo, a vida ensina, na marra a gente viver. Solidão é matadeira, e eu vou comendo poeira de saudade de você. Pode ser grande, mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Ser grande, mas eu posso atravessar. Ficar sem o seu amor, eu juro, meu bem, não dá. Ninguém conhece a verdade, mas eu posso lhe dizer. Solidão na matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Solidão é matadeira, eu vou comendo poeira de saudade de você. Sula Mazureg, Gini Geno, comendo poeira para Meire Alves, minha nova amiga do Orkut, do perfil número 1, com número 975. O Valdinei de Souza, Cleiton, seu programa está indo ao ar pela Rádio Itajubá, às 5 da manhã, de segunda a sexta-feira. Valdinei, que notícia boa, rapaz! Eu conheço Itajubá, já passei, meu irmão já morou aí, né? Já estive aí uma vez com o Flávio Bejar fazendo divulgação. Chegamos aí, tava fazendo um frio, rapaz, deu 0 grau esse dia, né? Valdinei, um abração pra você. Muito obrigado pelo carinho, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Itajubá, que agora passa também o programa Cleiton Aguiar. Eu acordo o povo de Itajubá bem cedinho, às 5 horas da manhã. A Carla Silva é de Minas Novas, em Minas Gerais, mas mora aqui em Brasília. A Lurdinha dos Santos, de Canápolis, Minas Gerais, e o Giovanni Oliveira são meus novos amigos do Facebook. Sejam muito bem-vindos. O avô do João, Cleiton Aguiar, Sonho Real. Me chame, me veja, me engane, me diz que eu sou seu amor. Me olhe, me fale, me beije e diga o que eu quero escutar. Depois me deixe sonhar os seus sonhos, os mesmos desejos, morar no seu peito, um mansinho com jeito para não machucar seu amor. Me pegue, me leve pra casa, meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real. Me pegue, me leve pra casa, meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer do que é meu, nosso sonho real. Cleiton Aguiar cantando dele, Sonho Real, para Eva Alves de Brasília, Meire Lúcia Neme Gabriel de Brasília e Fachur Aníbal lá de Coromandel, minha conterrânea, chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Dedé e Marilu, Frases Bobas. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Música. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Dedé e Marilu, do Expedito Dantas. Frases bobas. No próximo bloco, eu vou conversar com o cantor e compositor e radialista Maurício Fares. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Como eu anunciei no início do programa, hoje é um dia especial para mim. Hoje é um dia especial para o programa, porque a presença desse rapaz aqui no nosso programa tem sido cobrada. É impressionante isso, né? Faz muitos anos que ele deixou a Rádio Nacional, faz muitos anos que ele parou de cantar e tava, não queria mais saber disso. Mas eu conheço essa história porque aconteceu com o Edelson Moura e comigo também, né? Aí o Edelson Moura voltou, eu voltei e agora ele tá voltando também. Né? E é impressionante, porque nesse tempo todo as pessoas, cadê o homem? Tô, etc. Tô recebendo hoje aqui o meu querido amigo, grande cantor, grande compositor, grande radialista, sucesso total e absoluto, um dos reis da Amazônia, Maurício Fares. Maurício, que alegria! Meu Deus do céu, você tá me botando lá nas nuvens, daqui um pouco eu não sei nem o que eu digo. Não, mas é o seguinte, pode encostar mais no microfone aí. Cleiton, uma alegria muito grande, um prazer enorme poder estar aqui com você, participando do seu programa. Uma felicidade que invade o coração da gente, principalmente porque a nossa amizade é uma coisa que já vem de muitos e muitos anos. E você, todas as vezes que a gente se encontrava, você me cobrava isso. Você não pode ficar fora do rádio, você não pode ficar distante. E eu não levava a coisa muito a sério, não. E é o seguinte, as pessoas me cobravam a sua presença. Tem que trazer uma, tem que tocar as músicas dele. Aí eu não tinha suas músicas. Um ouvinte do programa lá de São Paulo me mandou as suas músicas de São Paulo e eu estava tocando aqui. Que né? coisa, né, rapaz? Mas agora com a sua volta ao rádio, né, triunfal nesse maior sistema de comunicação que foi criado pelo Edelson Moura, uma coisa fantástica chamada Rádio Estúdio Brasil, né, se você está emocionado, eu estou emocionado. Eu fico imaginando as pessoas que ouviam você na Rádio Nacional da Amazônia naquela época, né, e muitos deles estão nos ouvindo, alguns direto na internet, né, e outros pelas centenas de emissoras que transmitem o nosso programa, e também a nova geração, os filhos daqueles pais, os avós, os netos daqueles avós, né? Porque isso vai passando. Eu imagino que nesse exato momento, você falando isso aí, quantas e quantas crianças estão. Mãe, pai, vem cá, vem que, ver quem é que tá no rádio aí. É aquele homem. É aquele homem que vocês falam demais dele aí. É aquele homem lá da Rádio Nacional. Né? Agora, então, eu imagino isso, né? Que mas é verdade. Agora vamos fazer o seguinte: vamos ilustrar com a música um grande sucesso do Maurício Fares, né, que arrebentou a boca do balão. Essa... Canta aí, Maurício Fares, Coração Ferido. Vamos nessa. Volte, meu amor, peço por favor, não me abandone, pelo amor de Deus. Meu coração está sofrendo, passo as noites a chorar. Se sai com outros para me trair, eu peço a Deus para não voltar. Não me maltrate assim, peço por favor, pelo amor de Deus, vivo a implorar. Não quero sofrer, não quero chorar, sem seu amor eu não posso viver. Eu sei que um dia você vai voltar e acabar com o meu sofrer. E de joelhos agradeço a Deus tanta alegria que me faz chorar. Agora você soube, né? Você escutou aí o Coração Ferido do Maurício Fares, você sabe de quem que eu tô falando, né? Maurício, mas olha, você sabe que a gente não tem o direito, você não tinha o direito, eu não tinha o direito, Edelson Moura não tinha o direito, porque um escritor francês chamado Antoine de Saint-Exupéry, ele escreveu uma coisa que diz o seguinte no livro Pequeno Príncipe, ele escreveu: tu te tornas eternamente responsável por aquele que cativas. É. E a gente tinha uma legião de amigos, de admiradores, de colaboradores, né, de companheiros, que dividiam com a gente todos os dias essa comunicação maravilhosa que a gente fazia na Rádio Nacional da Amazônia, que eu reputo como a mais importante emissora de rádio que já existiu no Brasil. Com certeza, viu? Com certeza. Agora, deixa eu tentar te explicar o porquê de eu ter me afastado tanto, assim, ter ficado tanto tempo distante do microfone. Eu tenho essa curiosidade, rapaz. Porque para mim foi muito traumático na época da minha aposentadoria, que foi compulsória. Eu estava fazendo o programa, me lembro perfeitamente como se fosse hoje, dia 4 de junho de 1999. Eu havia terminado o meu programa quando eu recebo uma ligação do departamento pessoal da Rádio Brás, dizendo: olha, você está aposentado desde o dia 31 de maio, você não era mais para estar fazendo o programa, então a partir de amanhã você não volta ao ar. Foi assim, aquele choque brutal, foi uma coisa que me doeu demais. Eu saí de lá, ainda saí do estúdio lá, não estava acreditando naquilo que eu estava ouvindo. Eu ficava pensando assim... É porque as pessoas não entendiam que a gente trabalhava por um amor profundo por aquilo. Exatamente. Né? Agora com você foi melhor ainda, pior foi comigo. Eu estava fazendo o programa, a gente não esquece dessas datas, dia 29 de novembro de 1994, eu fazendo o programa, mesmo. Fazendo o programa normalmente, entra uma chamada. Estreia dia 5 de dezembro, o programa Rede Brasil Agrícola, de segunda a sexta, de 5 a 7. Mas eu falei: peraí, esse horário é o meu. É o... E foi assim que eu descobri que eu estava sendo tirado do ar. Então, infelizmente, viu, Maurício? Era uma das coisas típicas da Rádio Brás, infelizmente, porque ali a gente sabe muito bem que o pessoal de staff era até entendido, mas o pessoal de direção era político, não tinha nada a ver com o rádio. Mas tinha uma coisa muito importante, era o seguinte, eles tinham uma inveja terrível da gente. Porque nós éramos populares. Éramos populares, nós ganhávamos muito dinheiro, né? O imbecil que me tirou do ar, não vou nem falar o nome dele aqui porque ele não merece. Ele está lá no ostracismo, ninguém nem lembra dele, né? Ele disse: esse cara, esse Cleiton Guiar, tá milionário, tem casa, tem fazenda, tem carro bonito e não sei o quê, eu sou diretor desse negócio aqui e não tenho nada. Então esse foi o motivo da minha tirada do ar e foi o seu também. As pessoas. O Tom Jobim falava uma coisa muito importante, Maurício. O brasileiro não permite, não perdoa o sucesso alheio. Infelizmente é assim. Sempre é? Ele quer. É a mesma história de você dizer o que uma cobra tem a ver com um vagalume. Não tem nada a ver. Nenhum pertence à cadeia alimentar um do outro. Mas a cobra fica ofuscada pelo brilho do vagalume. Então ela tenta destruir o vagalume. Isso aí é uma parábola que a gente vê pela internet. Vamos fazer o seguinte. Vamos fechar esse bloco, você vai cantar mais pra gente, trazer um dos seus grandes sucessos também. Maurício Fares, Recado sobre a Cama. Ao chegar em casa, encontrei a mesma tão desarrumada, parecendo estar com mais de 10 dias de abandonada. Fiquei tão triste, vendo os passarinhos com fome e com sede, e as nossas plantas também murchando junto da parede. E as nossas plantas também murchando junto da parede. Ao entrar no quarto encontrei o que não estava previsto. Sobre nossa cama tinha um recado num papel escrito: amor, não fique triste, cuide bem de sua vida, não fique aborrecido com esta minha saída, resolvi te abandonar. Esta casa agora é só sua, e ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. E ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. Encontrei o que não estava previsto. Sobre nossa cama tinha um recado num papel escrito: amor, não fique triste, cuide bem de sua vida, não fique aborrecido com esta minha saída, resolvi te abandonar. Esta casa agora é só sua, e ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. E ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. Eu tô recordando você também, né? Maurício Fares, recado sobre a câmera. Eu vou dar uma paradinha e a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Hoje eu estou em festa aqui no programa, recebendo meu querido amigo Maurício Fares, né? Eu sei que o Edelson Moura tá com inveja de mim, porque ele não teve a ideia de entrevistar o Maurício antes de mim. Vai dizer, Cleiton, mas você pegou o homem primeiro? Não, mas... Ou você já foi lá? Já fui lá. Ah, então eu que estou com minha barriga. Não, opa! Não, mas sabe o que é? É? Nós estávamos acertando os detalhes, né, da reestreia do programa... E aí, então, ele falou, agora aproveita, já grava um piloto aí. E nesse piloto já foi como se fosse uma estreia, né? Já como foi pro ar? Como se fosse uma entrevista. Já foi pro ar? Não, ainda não. Ah, então o meu vai sair primeiro? Claro, com certeza. Ah, bom, agora nesse ponto aí, eu posso te dizer com toda certeza que você está sendo o primeiro. E é o seguinte, né? Então, nós estamos... Eu disse, né, que nós estamos... Eu falei aqui, já tenho anunciado aqui, avisado aos nossos amigos que transmite o meu programa, que transmite o programa do Edelson, do Amado Batista, da Márcia Ferreira, né, para já cadastrar, para transmitir o seu programa. Eu tenho certeza que vai ser um avalanche de emissoras de rádio, né, vai ser um sucesso. Eu estava vendo lá a quantidade de pedidos já de emissoras de rádio para veicular. Para você ter uma noção, quando o Edelson estreou, a rádio estava começando, ele estreou com duas rádios. Eu vim 2 anos depois e estreiei com 32 rádios. A Márcia Ferreira recentemente estreou com mais de 100 emissoras de rádio. E você vai bater nisso aí também, vai ser mais de 100 mesmo, 200 rádios. É um Deus negócio te impressionante. Ouça, meu amigo. Que não, Deus Maurício, te ouça. É um negócio impressionante, rapaz. Você sabe que é impressionante como as pessoas falam conosco. Eu saí em 94, você saiu em 99, a Márcia Ferreira e o Adelson Moura também saíram da Rádio Nacional. E não foi praga, não, mas com a nossa saída, a Rádio Nacional acabou. Acabou, liquidou, né? Foram desmandos e erros um atrás do outro. Infelizmente, acabaram com esse grande patrimônio do rádio brasileiro. Mas aí o Edelson Moura teve uma iluminação de Deus para colocar essa emissora no ar. E devagarinho, a gente está formando. Ainda hoje eu falei com o Luiz Alberto, falei, Luiz, você tem que vir para cá. Falei, mandei um recado pro Zé Nery, pro Paulo Torres, falei, vocês precisam ir lá conversar com o Edelson. Nós precisamos formar de novo a seleção brasileira do Meu rádio amigo, que tinha na Rádio Nacional. Imagine se volta essa turma toda aí para a Rádio Estúdio Brasil. Né? Edelson Moura, Cleita Guiar, Márcia Ferreira, Maurício Fares, Paulo Torres, José Nery, Luiz Alberto. Já pensou? Pelo amor de Deus. Sai de baixo que vai ser um atropelo geral. Bom demais agora. Vou mostrar mais uma música do Maurício Fares aqui. Essa é do segundo disco do Maurício. É, isso aqui foi sucesso solidão também. Solidão da praia. É, então vamos ver aí. Esta praia é solidão. Oh, Maurício Fares, canta Solidão da Praia. Perdendo de vista o azul do oceano, eu vi meu bem se afastando na longa distância. Tristeza eu senti, chorando eu fiquei sozinho na praia. Porque, ó meu Deus, que a gente sofre mágoa no peito por um grande amor. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Solidão machuca muito meu coração. E agora não volto naquela praia pra não mais chorar. Eu sei que é em vão, porque a distância nos separou. As horas são longas, sozinho no quarto, fico a meditar. Porque foi embora e até agora não quis mais voltar. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Esta praia é solidão, machuca muito meu coração. Esta praia é solidão, machuca muito. Ei, mas é muita recordação, solidão da praia. Maurício Fares. Maurício, sabe o que eu tava lembrando agora? Em 1982, nós fizemos um show em Serra Pelada. Eu me lembro. Você, Chico Rei Paraná, Márcia Ferreira, eu, Rui Simas e... nós. Para 85 mil garimpeiros, uma coisa extraordinária. E o comandante do garimpo lá, o Coronel Ramos, pediu, gente, acende aí lanternas, isqueiro. Que tá em cima da montoeira lá, né, pra gente... E aí nós vimos, assim, milhares, como se fossem milhares de vagalumes, né? Eu nunca esqueci daquele... Essa imagem também tá na minha retina até hoje. Impressionante, assim, né? Foi, assim, de arrepiar. Só mesmo quem participou, como nós participamos ali, de ver aquela quantidade de gente que tinha em cima da montoeira. A montoeira, para quem não sabe, é aquela terra que eles vão tirando. É o resto, porque, né? O que sobra. Porque o que era Serra Pelada? A serra já disse que era um morro. Então esse morro, eles foram cavando. Virou um buraco. Aí se tornou um buraco. Maior que o estado do Maracanã. Maior. É um buraco assim com mais ou menos uns... 120 a 130 metros de profundidade. Uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco. Então, aquela terra que foi tirada dali, tanto a da serra e tanto do buraco, é que formou a tal da montoeira que a gente chama. E o pessoal não tinha onde ficar, ficava em cima dessa terra. Como se fosse uma arquibancada. Uma arquibancada. Agora, Maurício, é impressionante o seguinte: a gente fala dessas coisas, quem não vivenciou aquilo, porque naquele tempo não tinha as facilidades que tem hoje, não tinha filmadora, não tinha nada, é tudo uma dificuldade muito grande. Então, a gente não tem. Tem registro fotográfico, mas não tem registro filmado, pelo menos eu não tenho. Também não, eu gostaria muito de ver algum registro daquela época. Devia ter, acho que na própria Rádio Brás, na TV Nacional, devia ter, porque era tudo filmado naquela época e tudo, né? Mas era um negócio extraordinário, que a gente conta hoje, as pessoas até duvidam, né? Exatamente. Agora, Maurício, você gravou uma canção, rapaz, de um gaúcho, que eu sou fã incondicional, o nosso programa passa em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Lupicínio Rodrigues, né? O rei do cotovelo, né? Não, eu sou apaixonado pelas músicas do Lupicínio. Então vamos ver como é que ficou aí. Maurício Fares, Cadeira Vazia. Meu amor, fica à vontade, me diz com sinceridade o que desejas de mim. Entra, podes entrar, que a casa é tua, já que cansastes de viver na rua. E os teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partiste, passei tantas horas tristes que nem quero lembrar esse dia. Mas de uma coisa pode ter certeza: o seu lugar aqui na minha mesa, sua cadeira ainda está vazia. Tu és o filho pródigo que volta procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que sou seu paizinho, que há muito tempo aqui fiquei sozinho a esperar por um carinho seu. Voltaste, estás bem, estou contente. Não me encontrastes muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Não, não te darei carinho e nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto. Pra se alimentar podes comer o meu pão. Voltastes, estás bem, estou contente. Não me encontrastes muito diferente. Vou te falar de todo o coração. Não, não te darei carinho e nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto. Pra se alimentar podes comer o meu pão. Meu pão. Maurício Fares, Cadeira Vazia. Maurício, olha, eu vou dizer pra você, eu faria esse programa todo com você, porque você não queira saber, pra mim, a importância que é a sua presença no meu programa pra hoje. Pra mim também, Cleiton. E pra nós dois, agora eu fico imaginando aquelas pessoas, por exemplo, o Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, já me mandou uma mensagem celebrando a sua volta, né? Pessoas que ele acompanhava a gente desde o tempo da Rádio Nacional, né? E outros amigos também, né? O Rai Lima, lá de Iranduba, no Amazonas, né? Diz meu que, Deus, diz, vale diz cada que ele é radialista, né? Radialista, diz que quer vir aqui para nos conhecer pessoalmente. Ah, será um prazer enorme. E mandou uma mensagem saudando, sabe? Então, eu fico muito feliz de celebrar com você esse recomeço. Nós estamos sempre recomeçando. É, nossa vida é um eterno. Com a nossa barba branca, nossos cabelos grisalhos, né? Mas com o coração de menino, né? Interessante que olhando para você aqui, de frente, como nós estamos aqui agora, é o filme que vem na cabeça da gente em altíssima velocidade. É verdade, é verdade. É todas aquelas viagens que nós fazíamos, aquelas dificuldades que a gente passava, que não existia ainda essa quantidade de asfalto que tem hoje. Não tinha estrada. Que a gente chegava nos destinos que a gente ia fazer os shows, não tinha coberto hotel. De poeira da cabeça aos pés. Ou lama, né? Ou lama. quando não dava sorte, era na lama mesmo. Então, vendo isso aí, aquele filme que vem, eu imagino, puxa vida, nós passamos por tudo isso e continuamos aqui firmes e fortes, graças com a Deus, mesma, né? Alegria de poder continuar fazendo aquilo que a gente gosta. Então, tem alguma coisa melhor do que isso? Tem, eu não. Acho que não. Maurício, seja muito bem-vindo à Rádio muito Estúdio obrigado. Brasil, para nossa alegria e a alegria de milhões de admiradores que você tem no Brasil inteiro. Eu é que te agradeço, Cleiton, agradeço ao Edelso, a todos vocês, ouvintes. Como o nosso programa já vai estar entrando no ar muito brevemente, fica aqui o convite para que também ouçam o programa Maurício Fares. É uma coisa simples, não tem complicação. Mas aí que tal? O nosso negócio é fazer um feijão com arroz bem temperadinho. Exato, é a gente sentar como se estivesse sentado aí na sala, na cozinha da casa, você agarrado na prosa, tomando um cafezinho, batendo um papo, e é isso que a gente gosta de fazer em rádio. Ô gente, vocês me esperam só um tiquinho que eu vou levar ele para soltar ele lá, porque eu tenho um cachorro Zig, o tal morreu, ficou assim. Ele já estranhou o Maurício. Se eu não for lá, ele não sai. Eu já tô de olho nele, viu? Já eu volto. Eu tô de olho no senhor, viu? Já tô falando com o cachorro. Um abraço, fiquem com Deus, hein? Tchau. Já eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Tenham uma boa tarde com o Canal 2 da Antena Web. de segunda a sexta-feira, apresentamos-lhe Ligação Nacional. Um programa feito do Brasil para o Brasil e para os brasileiros espalhados pelo mundo. Durante duas horas, das 15 às 17, junte-se a nós e a Edson Moura para ficar a conhecer um pouco mais sobre o que acontece no país com mais falantes do português em todo o mundo. Não perca Ligação Nacional durante duas horas, segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, no Canal 2, Tenta Não É. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção Beleza é Fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. No Canal 2 também dedicamos um tempo à cultura japonesa, Japanator Radio, um programa de locução inglesa que se dedica sobretudo ao mundo dos videojogos e do anime, um desenho animado tão característico da cultura nipónica. Não perca, há muitos motivos de interesse e coisas para descobrir em Japanator Radio, aos sábados, às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena 1. De segunda a sábado, da meia-noite às 3 da manhã, o Canal 2 dá-lhe uma oportunidade para revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, um espaço radiofónico com 3 horas de duração, composto por música calma para relaxar, para sonhar, para serenar. Serenamente, da meia-noite às 3 da manhã, de segunda a sábado, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meus amigos, demorou, mas chegou, viu? Saiu o novo CD do Cleiton Aguiar. Eu estou completando 33 anos de carreira como cantor e lancei uma coletânea. Eu peguei 23 dos meus maiores sucessos e coloquei num CD. Estou lançando o CD que eu dei o nome de 33, viu? E também, por coincidência, a idade de Cristo, né? Então, são 23 músicas. Eu coloquei Tempos Atrás, Paixão Como Fumaça, Cheiro de Flor, Cowboy Fora da Lei, Mariana, Why So, Lua Branca, os principais sucessos, Shot Barriguinha, os principais sucessos do Cleiton Aguiar. São 23 músicas que você já pode pedir, né, pelo Projeto Confiança, por apenas R$15, já com despesa de correio. Você mande um e-mail para programacleitonaguiar@gmail.com, mandando o seu nome e endereço. Eu mando para sua casa. Quando você receber, você vai numa loja de loteria esportiva ou numa agência do correio, da Caixa Econômica, e faz o depósito, viu? De R$15. É assim que a gente faz, porque a gente confia no povo do Brasil, né? É a coletânea 33 do Cleiton Aguiar. Eu vou ensinar para vocês hoje fazer um pudim, que é o meu doce favorito. E é muito fácil de fazer. A dona Ilma, minha mãe, fazia maravilhosamente bem. Você vai precisar de 4 ovos, 2 latas de leite condensado, 1 lata de creme de leite sem o soro, 1 lata de leite fervido. Você usa a lata do leite condensado, viu? Ou do creme de leite, né? Que é do mesmo tamanho. Então você pega 4 ovos, 2 latas de leite condensado, 1 lata de creme de leite sem o soro, 1 lata de leite fervido, usando a medida do leite condensado ou do creme de leite, bate tudo no liquidificador. Aí você coloca na forma de pudim, caramelizada com calda de açúcar. Caramelo, você pega o açúcar, derrete, ele fica amarelinho, né? É a calda caramelizada. Aí você leva ao forno em banho-maria. Banho-maria é o seguinte, você já sabe, né? Você esquenta a água e põe a vasilha dentro da água, não põe direto no fogo, não. E você deixa de 40 minutos a 1 hora. Para você saber se tá bom, você faz o teste do palito. Você enfia um palito no pudim. Se o palito sair com algum pedacinho de pudim, não está pronto ainda não. Quando o palito sair limpinho é porque está pronto, viu? Aí você deixa esfriar na geladeira por umas 4 horas, faz a desenformação, né? E serve. Eu vou repetir aqui, muito fácil de fazer. 4 ovos, 2 latas de leite condensado, 1 lata de creme de leite sem o soro, 1 lata de leite fervido, usando a medida do creme de leite ou do leite condensado, mistura tudo, bate no liquidificador, coloca na forma de pudim caramelizada com calda de açúcar, leve ao forno em banho-maria de 40 minutos a 1 hora. Para você saber se está no ponto, você pega um palito e enfia no pudim. Se o palito sair sequinho, né, não sair limpinho, é porque está pronto. Se sair com algum pedacinho de pudim, não está pronto ainda. Você deixa esfriar, põe na geladeira por 4 horas, tira da forma, serve e guarda um pedacinho para mim, que esse vai ficar bom demais. Olha, esses meninos estouraram com o Camara Amarela, estão procurando um novo sucesso, né? Quem sabe é esse aqui, ó. Munhoz e Mariano, a Bela e o Fera. Mistério, cheia de segredos. Ele é bagunçado, cheio de defeitos. Toda noite cai na farra, ele toca o terror. E pra faculdade não tá nem aí. E ele tá formado em se divertir. E ela só nos livros, cineminha e computador. Quem diria que a Bela e a Fera formariam no final um belo casal. Hoje ela frequenta um bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance e filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. Quem diria que a Bela e a Fera formariam no final um belo casal. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. Hoje ela frequenta o bar da faculdade, balada sertaneja e os pubs da cidade. E ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. Quero ouvir, vai. Hoje ela frequenta. Ele lê romance, vê filme de terror. A Bela e o Fera, isso que é amor. A Bela e o Fera, isso que é amor. Música nova de Munhoz e Mariano, a Bela e o Fera pro Adriano Caixeta, meu conterrâneo de Coromandel, Luciene Zacarias Pinheiro de Goiânia, Domingos Leite de Osasco do programa Balança Brasil lá em São Paulo, o Arnaldo Barros de Brasília, ele é carioca mas mora aqui, Heriberto Nascimento de Farias em Planaltina no Distrito Federal, Valmir Nunes de Assis Chateaubriand no Paraná, esse aqui é doente pelo Daniel, né? O Nenê do Cruzeiro em Brasília, o Marcos Lazarim Pereira de ele é de Coromandel, mas mora lá em Patos de Minas. Eliane Souza, de Brasília. E a Cleidimar Vitor de Oliveira. Meus novos amigos do Facebook, sejam todos muito bem-vindos. O meu Nordeste apresenta o seu grande sucesso da atualidade. Aviões do Forró, Dia de Sorte. Vamos, Vambora! É beleza. Negro, se segure, quer que segure dessa pessoa. Aviões do Forró, dias de sorte para o Maurício Cardim de Sete Lagoas, nas Minas Gerais, Alice Sacada de Brasília, Lúcia Mello de Brasília e o cantor e advogado Gesiel Mota de Brasília, meus novos amigos do Facebook, sejam todos muito, mas muito bem-vindos mesmo, viu? Alô, mulher quando dá pra ser enjoada, vou te contar, viu? Essa aqui é a história da mulher enjoada demais, ela era irritante, né? O camarada trabalhava na roça, era fazendeiro, agricultor, e ele tinha uma mulher enjoada demais da conta. A mulher pegava no pé dele de manhã, de noite, sem piedade, né? Rapaz, ela tava sempre reclamando de alguma coisa, ele fazia o possível e impossível pra agradar a mulher, mas não tinha jeito, né? O único momento de alívio é quando ele tava arando a terrinha dele lá com a sua velha mula, né? Um dia ele tava lá arando e a mulher trouxe o almoço pra ele. Aí ele levou a mula pra sombra, sentou num toco e começou a comer. Aí a mulher começou, ele comendo e a mulher, reclamando, criticando, não parava, né? E ele, naquela paciência, rapaz, a mula deu um coice na mulher, pegou na nuca, matou na hora, puf, no chão. Aí foi aquela comoção toda, morreu. O que foi? A mula, não sei o que e tal. E no outro dia, no funeral, o padre ficou prestando atenção. Ele achou um negócio meio estranho. Quando uma mulher chegava para cumprimentar o fazendeiro, ele ouvia-se um pouquinho, em seguida ele acenava com a cabeça, concordando que sim, né? Mas quando um homem se aproximava e conversava com ele, ele escutava e tal, e ele balançava a cabeça dizendo que não. E todo mundo foi assim. As mulheres conversavam com ele balançava a cabeça dizendo que sim. Os homens conversavam a cabeça e ele dizia que não. Aí o padre ficou curioso demais, enterrou a mulher e tal. Aí o padre foi perguntar, escuta, por que com as mulheres você concordava, balançava a cabeça que sim, e com os homens você discordava? Ele falou, não, é o seguinte, as mulheres vinham e diziam algo assim, falavam alguma coisa de bom sobre a minha esposa, eu acenava a cabeça concordando. E os homens, perguntou o padre, mas queria saber se eu vendia a mula. Não é só a mulher dele que era enjoada. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Rap. reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Neste sábado acontece o quinto baile da rainha de Abadia dos Dourados, né? Abadia dos Dourados vai virar uma monarquia. Quinto baile da rainha vai ser neste sábado no Parque de Exposições da cidade, com apoio da Ativa FM. Um abração pra Anja, aquela turma boa lá. Gente, a turma do Coró, todo mundo, Monte Carmelo, Dourado Claro, aquela região ali. Nesse sábado agora, quinto baile da rainha de Abadia dos Dourados, né? Vamos torcer para que seja uma festa muito bonita. Anja, um abração pra você, tá bom? Aniversariando hoje a Graça Melo, o Gleiderson Escardua Fardim, Kátia Silene, Celinha de Paula, Leia Dias, Cleiliane Portilho, Kátia Teixeira, Ademir Moura de Souza, o locutor Rodrigo, Ana Cláudia, Luciene Nina Vélez, Helenita Souza e Priscila Gomes. Parabéns, muita paz, muita saúde, muita luz. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Você vai receber agora a oração. Vou pedir para minha amiga Márcia Ferreira, ela trazer o Salmo 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam ao pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Bonito, né? Esse salmo da Márcia Ferreira. Esse aí é o Salmo 146, a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Esse salmo faz parte de 30 salmos que a Márcia gravou em um CD, né? Que você pode comprar por apenas R$15, mandando nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda para sua casa pelo Projeto Confiança. Depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e faz o depósito, tá bom? Música nova de Chitãozinho e Xororó. E aí, tempo? Música.

dizer-te adeus. Nossos olhos jamais se verão antes de ires pra igreja. Me despeço com esta canção. Vai que chorando me vou a rezar pela tua união. Meu véu eu bem sei que ocultas, triste pranto em tua incerteza, pois não sabes se por meu amor mostrarei a verdade ou nobreza. Seu dinheiro comprou teu futuro, não receies o meu proceder, pois nosso diário amoroso em meu coração só eu posso ler. Venho dizer-te adeus. Nossos olhos jamais se verão antes de ires pra igreja. Me despeço com esta canção. Vai que chorando me vou a rezar pela tua união. Relembrando Goiabe, ai Goiá, dia mais triste da vida, pra o Cleides Bernardes Nogueira, de Brasília, o Antônio Luiz Barbosa, de Brasília, Simão Feras, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e Viviane Ferreira, minha conterrânea de Coromandel, meus novos amigos do Facebook, a cada dia chegando. Isso aqui é que nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. A frase irretocável de hoje é do grande Charlie Chaplin. O tempo pode apagar lembranças de um corpo ou de um rosto, mas nunca a memória daquelas pessoas que souberam fazer um pequeno instante virar um grande momento. O tempo pode apagar lembranças de um corpo ou de um rosto, mas nunca a memória daquelas pessoas que souberam fazer de um pequeno instante um grande momento. É a frase irretocável de Charles Chaplin. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edu e Edinho. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Amanhã no programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil Televisão, eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz de conhecer uma pessoa que vocês conhecem apenas a voz. Eu vou receber no programa o grande comunicador e cantor José Neri, da Rádio Nacional da Amazônia, né, que tanto sucesso fez nas décadas de 80, 90, né, nos grandes shows, nos grandes programas da Rádio Nacional da Amazônia. Uma entrevista super interessante com meu amigo José Neri, amanhã, no nosso programa da Rede Brasil de Televisão, às 11 horas da noite. Para você saber como é que você assiste, entre no site www.rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Edu e Edinho, Amor Proibido. Quando toco o telefone, penso logo em você. Isso é culpa da saudade. Se a vejo em minha frente, não sei bem o que fazer pra mostrar que eu te quero. O quanto te quero. você. Há uma barreira entre o seu olhar e o meu coração. Não vou negar, queria ter você, só por uma noite ao menos pra sentir você me abraçar. Desejo ter teu sorriso, a tua boca, teu olhar, poder te tocar e te deixar louca. E te confesso, tenho sofrido com essa dor, tremendo calor desse amor proibido. Há uma barreira entre o seu olhar e o meu coração. Não vou negar, queria ter você, só por uma noite ou menos pra sentir você me abraçar. Desejo ter louca. Te confesso, tenho sofrido com essa dor, tremendo calor desse amor proibido. Teu sorriso, a tua boca, o teu olhar, poder te tocar e te deixar louca. Tenho sofrido com essa dor, tremendo o calor desse amor proibido. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Edu e Edinho cantando do Goiá Filho, Amor Proibido. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. Chegou o novo CD de Cleiton Aguiar, a coletânea 33, com 23 sucessos de 33 anos da nossa carreira, né? Está à sua disposição, você pode comprar pelo Projeto Confiança, mande nome e endereço para programacleitonaguiar@gmail.com ou direto no site da radioestudiobrasil.com.br. Eu mando para sua casa, você vai pagar apenas R$15, já com as despesas de correio, tá bom? Atenção, meninos! Já para a sala de aula eu vou trazer. A Faculdade da Música vai apresentar os mestres Rio Negro e Solimões, Só Lembranças. Quem vive de saudade, quando a noite apaga a tarde, sempre o pior momento. Coração se faz viajante, sem rumo, sem horizonte, nos trilhos do pensamento. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Quem perde a pessoa amada se perde nas madrugadas, no silêncio das esquinas. Depois de uma despedida, entre o coração e a vida, a saudade é uma cortina. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Só lembranças ficarão em mim. Nas madrugadas, no silêncio das esquinas. Depois de uma despedida, entre o coração e a vida, a saudade é uma cortina. Só lembrança ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Só lembranças ficarão em mim. Só lembranças do que teve. A Faculdade da Música apresentou os mestres Rio Negro e Solimões. Só lembranças para o Isnaldo Sebo Rumores, a minha prima Tiana Guiar e o Almir Silva, do Novo Gama, em Goiás, meus novos amigos do Facebook. O grandalhão Sérgio Reis, Cavalo Preto. Nome de ventania, um laço de 12 braças no couro de uma novilha. Tem um cachorro bragado que é pra minha companhia. Sou um caboclo folgado, ai eu não tenho família. Cavalo, eu viajo o dia inteiro, vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro. Quem quiser ser meu patrão,